não quero ir pro quarto. Peço um bom uísque pra nós dois. Hoje eu quero só bater um papo, se você permitir falar de nós. Faz tempo que eu frequento esta casa e venho olhando o seu jeito de ser. Você é tão diferente das outras, sei que só vende o corpo pra sobreviver. Te faço uma proposta, aceite por favor. Não quero mais te ver vendendo amor. Eu vou tirar você do cabaré pra ser o meu amor, pra ser minha mulher. Pagar por seu amor assim não faz sentido. De cliente quero ser seu marido. Eu vou tirar você do cabaré pra ser o meu amor, pra ser minha mulher. Pagar por seu amor assim não faz sentido. De cliente quero ser seu marido. Júlio Nascimento! É um prazer cantar com você, meu grande amigo Robério. Hoje eu não quero ir pro quarto, peço um bom uísque pra nós dois. Hoje eu só quero bater um papo, se você permitir falar de nós. Faz tempo que eu frequento essa casa e venho olhando seu jeito de ser. Você é tão diferente das outras, sei que só vende o corpo pra sobreviver. Te faço uma proposta, aceite por favor. Só não quero mais te ver vendendo amor. Eu vou tirar você do cabaré pra ser o meu amor, pra ser minha mulher. Pagar por seu amor assim não faz sentido. De cliente eu quero ser o seu marido. Eu vou tirar você do cabaré pra ser o meu amor, pra ser minha mulher. Pagar por seu amor assim não faz sentido. De cliente eu quero ser o seu marido. Eu vou tirar você do cabaré pra ser o meu amor, pra ser minha mulher. Pagar por seu amor assim não faz sentido. De cliente quero ser seu marido. Obrigado, Júlio. Obrigado você, meu grande amigo Roberto. Valeu.